prazer. Tua presença, tua presença é o meu Só teus olhos me veem debaixo de é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça, só tua graça me basta e tua presença. Diga só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Faz o meu prazer, Senhor.